Inclusive, empresas já têm prestações de serviços mais variadas, então o que é que existe? Você tem uma aberta, você é blindado? Não, você vê o meu passado de luta e leva a essa preservação. O meu passado de luta, de vitórias com certas, né? Das eleições, de realizações, de uma vida de correção, de entrega plena, de luta pública, eu acho que tudo isso vai ser ajudado. Porque o que o eleitor demonstrou, ele foi do Recife, é gostoso. E tem demonstrado, aliás, não, em todas as eleições, é que o Recife se nega, quase todas as capitais, cidades de pequeno e médio porte do Brasil, aconteceu isso flagrante no Recife. Negar a cultural eleitoral que foi feito. Nem se submeteram a essa ditadura que já havia vindo. Você vê cidadezinha lá, pequena, lá, Macaparana, ou Timbaúba, ou você vai para a cidade maior, ou Acrânio. O Arco Verde, em qualquer cidade, o senhor votou de acordo com a sua consciência. Tanto isso é verdade, que muitas pessoas foram para a cola e diziam, eu vou para a cola porque as minhas bases querem. Eu estou indo para a cola porque quero. E cheguei em restaurantes aqui no Recife, com 8, 10, 14 garçons. Às vezes eu perguntava para o senhor votar em Lula. Mas se eu for candidato a governador, eu voto com você. Agora eu voto em Lula. Por quê? Porque eu quero votar. Eu agora fiz uma análise conscientemente e voto. Eu voto em Collor. Por que você vai votar em Collor? Porque eu acho que é o melhor candidato. Por outro, você ia para o local, assim, não podia ser de outra forma. E o próprio Galo Vasconcelos, que tinha que ter o PMDB, apoiou o Luiz Maranhão no primeiro turno. Eu acredito que deve ter feito um tempo grande, mas deve ter feito muito comício no Recife, no interior. E esse é o desejo de quem apoia o candidato. E o Luiz teve 8 mil votos no Recife. O fato que você fez, então, ele só tem 8 mil votos no Recife, ou ele não quis ajudar, vamos pensar isso. Ronaldo, você fez antes da posse do presidente Fernando Collor, o senhor chegou a aconselhá-lo a não participar diretamente nas campanhas estaduais deste ano. Agora o presidente saiu com popularidade lá em cima, né, o plano econômico que ele está propondo ao Congresso, com a aprovação aí de mais de 80% da população, segundo as pesquisas, e a gente já vê aí em todos os estados, praticamente todos os estados do país, as lideranças que o acompanharam na última eleição, interessadas em que ele participe do processo eleitoral dos estados, para que os políticos a ele ligados possam conquistar o maior número de governos estaduais. O senhor hoje, que lidera pesquisa aqui em Pernambuco como candidato a governador, o senhor mantém aquela mesma posição do passado, ou acha que o presidente deve? Pessoa, Fortaleza e Palmares. Boa mesmo? É, isso. Quando a pessoa chega, se nota com um corpo grande, grande, gostosa, toda certinha, redonda, é de bater mais forte o coração da gente. Boa mesmo? É, isso, viu, amigo? Quando você quiser a melhor companhia, é só pedir a fita que ela vai. Com todo prazer, com todo gosto gostoso que ela tem. Fica boa, a casa mais gostosa deste mundo. Chegou o leite Vale Dourado, a nova mania da cidade. Agora você encontra nas melhores padarias o leite que vem da fazenda. Pelo preço, você leva essa fonte de saúde para sua casa. O leite Vale Dourado virou mania. A dor é uma das piores coisas da vida. E de repente a gente se corta, se machuca ou fere. E tá lá aquela dorzinha latejando, incomodando. Ao invés de ficar no ai ai ui, o melhor é colocar anaceptil pó e cicatriza rápido e rápido. Agora, só vai evitar de dor se não usar anaceptil pó. É como diz a musiquinha, depois de jai, depois de rir de coisa de pai, o melhor é colocar anaceptil pó, um cicatrizante de efeito rápido. Rádio Jornal, Rádio Fala, você em primeiro lugar. Governo Atrás, ataque e defesa no debate desta sexta-feira. A administração. O Gabriel atrás está chegando. O que fez? O que deixou de fazer? O visto. Ataque e defesa do governo Arraes. O debate desta sexta-feira, 11 horas, com o presidente do PSL, Joel Violan. O secretário de Sérgio Guerra e as verdades de Geraldo Freire. O comunicador da maioria. Emissoras brasileiras do Sistema Nacional do Comércio de Rádio. Fernando Flávio. Quatro, dois, um, três, um, quatro, oito. Seguimos com o debate do sistema de rádio, mas de rádio até o final do discurso feito aqui em Francisco, que ele mantém o seu pedido ao presidente Fernando Collor para que ele não se meta na sentença. Eu vou mudar a relação.